Bem-vindo todos ao cast mais festivo do ano. É o último cast do ano, OrionCast de número 43. E como a gente já falou no cast passado das coisas de 2010, esse cast a gente vai dar uma visão do futuro para vocês. Mas não do futuro, porque a gente já falou, esse futuro próximo pelo menos não, a gente já falou dos jogos que a gente espera para 2011 em outros casts. A Orion Games, ela teve uma coisa exclusiva, ela conseguiu acesso à máquina do tempo. Isso que vocês estão ouvindo, a gente conseguiu acesso à máquina do tempo. Inclusive, então, o sistema operacional da máquina do tempo é o Polybius, né? É, o Polybius, o sistema operacional. Pra quem não sabe, depois o pessoal pode perguntar mais coisas e a gente vai responder. A gente viajou até o ano de 2020. E a gente tá aqui pra contar pra vocês o que a gente viu lá do mundo dos games. Então não é simples uma visão do futuro, e sim uma visão da próxima década, o que a gente identificou em 2020. Esse cast em clima festivo, que é o último cast de 2010. Apresentando a tripulação, temos aqui conosco Palos, Hyde, Homem Mal e esse tripulante do tempo que vos fala, Lula Molusco. Mas agradecendo os comentários do cast passado, cast 42, né, que a gente comentou dos jogos de 2010, muita gente fez listinha, né, ó, Mimito, o Arskiller, o Abestruz, Holdren, Gogeta, Second Bad Guy, o David, o Dragonic, MephSH013. Esse eu achei diferente. Ele quase colocou um código de barra no nick, hein? É, uma quase. Equação, né? O nome dele é uma equação. O Glauberto Desco, o Halo Will e o Colossus Killer. Mas falando do pessoal que... As listinhas variam, né? Tem tudo que é tipo de jogo. Vamos colocar uns comentários aqui que a gente leu. O Holdren Paulos, ele perguntou. Isso foi pra gente. O que que é o efeito Uncharted? O efeito Uncharted, cara, no meu caso foi o efeito Uncharted 2, né? Porque o 1 eu não joguei ainda. Mas consiste no seguinte. Você... tem o seu PS3 e você joga inúmeros jogos e depois que você coloca o Uncharted no PS3, primeiro, ele demora muito tempo pra sair. E segundo, depois que ele sai, porque você já platinou, já jogou online, já fez tudo aquilo que tinha pra fazer, quando você coloca um outro jogo no PS3, você fala assim, meu, como que os caras fizeram isso? Porque Uncharted tem tudo tão certinho, tão redondinho, que depois quando você vai jogar um jogo que, meu, que não tem uma qualidade gráfica tão boa, ou que não tem uma história tão boa, ou que não tenha efeitos sonoros tão bons, você fica extremamente crítico, entendeu? Qualquer defeitinho, qualquer coisinha que esteja fora do lugar, qualquer pequeno bug, ele se torna uma coisa que você fala, meu, isso é um absurdo, isso é inaceitável, entendeu? Então é mais ou menos isso o efeito Uncharted no meu ponto de vista. É, eu vou explicar, tipo assim, pra mim foi assim, mais ou menos, eu vou falar que é o efeito Uncharted no estilo Lula Molusco. O efeito Uncharted é assim, né, que o jogo ele é tão bonito que ele é mais ou menos igual você sair com a Gisele Bündchen. Depois que você sai com a Gisele Bündchen, fica complicado você olhar pras outras mulheres. Então é mais ou menos esse o efeito Uncharted. Então Uncharted está para os games assim como a Gisele Bündchen está para as mulheres. Ou pelo menos para as mulheres comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Exatamente, esse é o efeito Uncharted. Demora um pouquinho pra passar, mas passa, viu? Mas passa. Ai, ai. O Homem Mal também sofreu o efeito Uncharted? Ou não? Nossa, com certeza. E se for falar do efeito Uncharted do estilo Homem Mal, ele é simplesmente o jogo mais fodido que se tem no Play 3, cara. Se então põe outra coisa, nada é igual, cara. Nada é igual. Exatamente, exatamente. Hyde já sofreu do efeito Uncharted? Não tenho Play 3. Não tem o Play 3. Ele vai sofrer em breve. Mas sofrerá. Eu vi o trailer do 3 também, eu falei, caramba, tudo de novo. Ah, é, vou ter que jogar. Bom, vamos lá. Dia 11 de 1 de 2011, hein? É, Não, é o contrário. É o número cabalístico, hein? É o contrário. É o número cabalístico, né? É 1 do 11 de 2011. É verdade, verdade, verdade. É só novembro, cara. Vamos sofrer até lá. Vamos sofrer até lá, é. Maldito sistema de datas americano. É, vai ter Infamous 2 no meio do caminho aí pra gente ir saboreando por enquanto. Ah, sim, tem tempo. Mas a gente consegue, a gente chega vivo até lá. Ou não, vamos saber, né? Ai, quem sabe a gente vai pro futuro. A gente usa a máquina do tempo pra jogar antes e contar pra vocês. Boa ideia. E o Gogita, ele perguntou se alguém comprou Black Ops e isso aconteceu de algum... rolar algum bug que não dá pra progredir no jogo. Tipo, pelo que eu entendi, um bug daqueles que impede o cara de salvar ou de fazer checkpoint. Aconteceu com vocês? Igual eu já tinha pensado, acho que até o pessoal tá ouvindo isso aí, o review do Black Ops já vai estar no ar. E tem algumas telas que você não tem absolutamente ideia do que você tem que fazer. Não é dito, você tem que simplesmente ter um estalo e descobrir o que você tem que fazer para progredir na tela. Tem uma... Eles colocaram puzzle no jogo agora, virou Resident Evil. Virou. Um exemplo clássico é uma tela que tem, pode ser até a tela que ele tá falando, que é na missão do Vietnã. Que primeiro que vem inimigo infinito na tela. Você não sabe o que você tem que fazer. Eu tive que ir no YouTube, olhar, procurar essa tela, ver que tinha um monte de gente reclamando da mesma coisa, e vou dar a dica: você tem que furar os barris de napalm pra poder prosseguir nessa tela, senão você tocar não tocar fogo em sai. Tudo. Você tem que ter os barris de napalm. Barril de napalm é pra tocar fogo. Então, tem os barris de napalm no jogo que ele simplesmente faz o favor de não te dizer que você tem que furar eles e derrubar nos inimigos pra poder progredir. Nossa, ele não dá nem uma dica isso, assim, né? Não. Não, o pior de tudo. Tem um cara, o cara que tá com você, o Woodson. Acho que é isso mesmo. Ele fala pra você: não, agora a gente tem que improvisar. E ele chuta o barril. Só chuta o barril. Aí, maravilha. O cara chutou o barril caiu perto dos inimigos. Você começa a atirar no barril, atirar nos outros, não faz nada. Até a hora que você chega perto do barril, aí aparece pra você apertar o X. Aí você fura o barril com a faca, acende com fósforo e joga. Ou seja, ele fez um negócio completamente diferente do que é o que você tinha que fazer. Só atirar. Cara, você não acha que faltou assim um diretor japonês pedindo pra algum personagem repetir 3 vezes e explicar pra você feito mongoloide o que você tinha que fazer? Ah, tipo, cara, assim, Snake. É assim. De repente, às vezes funciona nesses casos, cara. Então. Às vezes funciona. Então, nem sempre é de todo mal, assim. Você tem que ir lá e atirar no barril. Atirar no barril. No barril, então, esse negócio é assim. Ai, ai. O Second Bad Guy, ele defendeu o World Ends With You, que o Mr. Bubbles disse que era chato. Eu me lembro claramente disso. Você se lembra claramente? E disse também que o Bayonetta fez o que o Devil May Cry deveria fazer. E que ele também compara, né? Ele comparou o Alan Wake à série favorita dele, que é a Supernatural. Nossa, tem uma amiga viciada em Supernatural. Meio estranho, né? Supernatural. Não sei, tipo assim, eu não assisto Supernatural, só já falar. Uhum. Ah, pelo pouco que eu conheço da história do Supernatural e da história do Alan Wake. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver, né? Que bizarro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E referente ao Bayonetta e o Devil May Cry? Vocês acham que Bayonetta fez o que Devil May Cry 4 deveria ser? Ah, não sei, que eu não joguei Bayonetta, né? Deu uma gostada de tiros e ficando seminua? Ah, uma boa. Não sei, eu acho que... o Dante pelado. Eu acho que... Não falo... Aliás, é o Nero, né? O Nero pelado. O Nero. Mas você joga com o Dante também no Devil May Cry 4. Acabei spoilando. Mas o que eu acho é assim, o diretor do Devil May Cry 4 não era mais o Kamiya, né? Eles saíram da Capcom. Então acho que se ele estivesse na Capcom, ele iria dirigir Devil May Cry, que talvez tivesse coisas que tem em Bayonetta. Não sei, lógico, não sei a personagem, mas talvez os elementos de jogabilidade. Mas eu gostei de Devil May Cry 4 e eu também gostei de Bayonetta, acho... Mas tem uma diferença grande de lançamento entre eles, né? Acho que 2 ou 3 anos. Que ano que é Devil May Cry 4, vocês lembram? Ah, do começo do Xbox. Começo da geração. 2006 ou 2007, né? Uma coisa assim. Foi 2006. Não é tão do começo, mas eu acho que é 2006. Ah, tem bastante tempo entre um e outro. Bom, e o World Ends With You eu não posso comentar muito, porque... mas realmente eu me lembro também que o Mr. Bubbles, defenda-se pelo mural. Vou deixar aqui. Vou lançar a Flame Wars no mural aqui. Mr. Bubbles versus Second Bad Guy, discutindo World Ends With You. Quem termina com o mundo primeiro? Hyde, o David, ele. Acho que essa tirinha foi pra você. Tirinha interessante sobre os fãs do Sonic. Descreva pra gente a tirinha, o que você achou dela, Rai. Ah, eu não vou descrever porque ela é engraçada, né? Vai ser legal quem acessa lá ver a tirinha. Mas eu concordo totalmente com que tá lá. É isso você mesmo. Você concorda totalmente com a tirinha? É concordo. Isso mesmo? É isso mesmo, tá certo. Então, galera, pra elucidar, acessem o mural do cast passado. É, eu vou colocar, eu coloco a, o link da tirinha. Nesse? É, coloco nesse. Beleza. O Zombie, ele colocou que a menção honrosa dele vai pra indústria de games, por ter proporcionado várias experiências interessantes esse ano. Travei agora, hein? Vou me mandar pra fonoaudióloga já. É, a indústria, eu acho que foi um belo ano pra indústria. A gente tá vivendo um momento que tem de tudo, né? Desde os jogos mais clássicos, eles continuam fortes, até coisas completamente novas. Você concorda aí, ô homem mal? Concordo. Concorda? Paulo, você concorda? Olha, tava lendo a tirinha, nem ouvi o que você fala. Eu acho que a indústria de games esse ano, ela trouxe muitas inovações, mas eu acho que os resultados dessas inovações a gente só vai poder medir do meio do ano que vem pra frente. Que no meu no caso seria o Kinect e o PS Move. Quando começarem a lançar jogos de verdade pra eles. Ai, falei. Pra eles. Falou? Ai, falei. Pronto, falei. Falou. Pronto, falei, concordo. Né? Concordo. Eu também concordo. Vamos ver se vai vingar, se vão lançar jogos mesmo, né? Ou se vai ser só essa leve inicial. Acho que a gente vai descobrir na próxima E3. Nada, a gente só vê se quer, a gente foi no futuro. É, então, na realidade a gente foi muito no futuro, né? Bom, vamos ver. Raid, você acha também? Você concorda com o nosso amigo? Eu sei o que aconteceu. Você faz a menção? Eu sei. Sabe o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Eu vou guardar você pra falar no cast. Então a gente vai revelar no cast o que aconteceu em 2011 pra vocês. O Enogueira Júnior, ele contou em detalhes como deixou o PSP cair na privada. Foi meio nojento isso, cara. Foi meio nojento isso. É um thriller que você não pode perder, né? É, um thriller da Orion tá lá registrado no mural. Mais um motivo pra acessar o mural do cast passado, quem não acessou. Kleber, seja bem-vindo. Ele falou que é novo, que gostou muito do cast. Então, seja bem-vindo. Seja mais um Orionauta. O Berserker, ele disse que agora pode escolher o melhor dos games pra comprar. E na opinião dele, foi God of War 3, o melhor game de 2010. Curioso, a gente até chegou a comentar isso no cast, depois a gente não comentou entre a gente, né? O prêmio da VGA foi pra Red Dead Redemption, né? Merecidíssimo. Não acreditava em Reach, mas eu queria que fosse RDR já do início. Eu não cheguei a assistir. Ano passado eu assisti ao vivo. Esse ano eu não consegui assistir. Eu não sei quais foram os indicados ao melhor do ano, junto com o Red Dead. Quais eram os indicados? Era Reach, God of War 3, Mass Effect 2, Heavy Rain. E Red Dead Redemption. Foram 5. Quais vocês acham que vão ser os games assim que vão estar na maioria? Não sei, tem algum aí, na realidade, que não tá nessa lista, que vocês acham que vai ser indicado também? A gente não chegou a comentar isso no cast, assim, a maioria dos sites que vão eleger game do ano. Olha, eu acho que não, viu, cara? Eu acho que não. Com certeza não. Eu acho que Mario Galaxy 2 talvez seja indicado em algum. Ah, não, Mario Galaxy tava também, pô. Tava também? Nossa, quantos indicados tinham? 6, 7? É que franquia grande esse ano teve bastante, né? Teve bastante, né? Eles indicaram muito. Não sei, eu acho que teve Uncharted. A gente vai ganhar. Não, Uncharted foi do ano passado. Então, falando, não teve Uncharted, aí teve um monte. Eu acho que a Red Dead vai acabar levando muito, igual o GTA 4. Não, eu acho que é a briga, Red Dead e Reach, cara. Onde não for Reach, é Red Dead, cara. É Red Dead. É. Eu não sei, acho difícil ser Reach, viu? Acho difícil ser Reach. Ah, meu, votaram em Black Ops pra melhor shooter, cara? Tão bebendo, velho. Bizarro, eu também achei que não... Não sei, o pouco que eu vi o pessoal comentando não merece, não. Acho que o Reach é um jogo mais bem acabado. Mas eu terminei Reach e não terminei Black Ops, então não posso falar muito. E pela média de notas também, eu acho que a média de notas que eu vi do Reach é maior. Então, eu terminei Black Ops e não terminei Reach, e eu tô dizendo que Reach ainda tem mais direito que o Black Ops. Caramba. Você acha isso também, Raid? Ou não, você não terminou nenhum nem outro? Eu não acho nada. Eu acho que tinha que ser o Sonic 4. Tinha que ser o Sonic 4? É. Você não concorda com o Red Dead Redemption também, ganhador? Ah, eu não joguei, né? Eu sei que é muito bom, né, mas... Uh-huh. Eu não tenho opinião. Eu mal vi esse jogo, pela verdade. É. E, Paulo, você se sentiu injustiçado, então, por Heavy Rain ter perdido já pra Red Dead Redemption no prêmio da BGA? Eu acho que Heavy Rain não vai ganhar nada, cara. Não vai ganhar nada. Vai ganhar nada, mas... Hã? É chato? Não, eu acho um jogo muito louco, cara. Eu acho um jogo muito da hora, mas, assim, eu acho que o Red Dead Redemption, ele surpreendeu muito, cara. Porque, assim, o Halo Reach, todo mundo já esperava que fosse o que foi. Aí você tem... O Heavy Rain foi uma surpresa, mas, assim, é pra um público diferente, vai, vamos colocar assim. Depois você tem Black Ops, que é mais do mesmo. Entendeu? Ele é o Modern Warfare 2. É menos do mesmo. Ou menos do mesmo. Ou, como diria o Animal, ele é a mesma coisa, só que rebaixada a 11ª potência. Entendeu? Nossa. Mas eu acho assim, tipo, Red Dead, por mim, levaria todos os prêmios de DLC também, com... A DLC levou, cara. Undead Nightmare é a melhor DLC de 2010 levar, pela VGA. Levar todos, cara. Eu joguei bastante e joguei mais ainda depois da gravação do cast, eu achei muito bom. É, mas sabe que eu acho que os caras foram inteligentes? Assim, a maioria dos jogos, tipo assim, tem jogos muito bons no começo do ano, mas que já pro final do ano eles não são mais tão lembrados. Eles foram espertos, que eles lançaram, como era uma franquia nova, né? Eles não colocaram no fim do ano, pra não disputar com outras franquias, como Call of Duty, Halo, que sai mais pro fim do ano. Colocaram no começo, né, o jogo, mas deixaram pra lançar o DLC no fim do ano. Então, acho que além de ter sido um baita jogo, o pessoal comentou durante o ano, o DLC deu uma sobrevida. Então, ele ficou um jogo muito completo, assim, se for pensar. Foi o ano inteiro de Red Dead, né? Eles deixaram um baita DLC pra ser lançado no final do ano. Acho que foi uma bela estratégia da Rockstar. Fez um grande jogo, mas também teve uma ótima estratégia de lançamento. Eu acho que é... Né, parabéns pra eles por isso. E agora, por causa disso, eu tô no hype pro próximo jogo deles. Aquele... Pro próximo jogo deles? É... Eleanor. Exatamente. Ah, Eleanor. Legal. Será que vai ser um novo GTA? Eu acho que não. Acho que não. Não. Bom, vamos descobrir. Ou o Hyde vai contar pra você. Sim, claro. Beleza. E, galera, bom, temos os recadinhos agora. Mr. Hyde. Então, a pesquisa, né? O pessoal aí que não participou da pesquisa aí, a gente pede pra participar, que isso vai ajudar muito a gente a melhorar o site, né? E pra dar um incentivo, assim, pra participar da pesquisa, a gente vai sortear aí uma cópia do Left 4 Dead pela Steam, né? A gente comprou umas cópias aí e vai sortear uma cópia pra quem preencher a pesquisa. Então preencham aí, coloquem e-mail verdadeiro, que a gente vai entrar em contato pelo e-mail. E a gente vai sortear isso na véspera de Natal. Eu tô preenchendo a minha agora. Eu posso participar? A Ernest Young, de Auditora, falou que você não pode. Ernest Young, que é Auditora... Que é o auditório do nosso site, e falou que a gente não pode, que como colaboradores e participantes a gente teria influência então, no processo. Pode não, só o pessoal que ouve aí. Só o pessoal que ouve. Eu não ouço. É, mas eu ouvi. Mas não você participo. É do staff. Mas eu não vou falar que eu preenchi. Tá, tem que ser verdadeiro, hein? Então, e a gente também vai sortear uma cópia pelo Twitter, né? Então sigam a gente aí, o João que tá cuidando do Twitter, ele vai fazer a promoção lá, não sei como vai fazer ainda, né, mas a gente vai sortear um pelo Twitter também. E, aliás, na pesquisa eu tava lendo lá os resultados, né, eu percebi duas coisas interessantes, que uma, só tem ouvinte homem, se tiver alguma mulher, por favor, se manifeste, porque até agora tá 100% homem, e a segunda é que o pessoal acha que o nosso áudio é muito baixo, né, o áudio MP3. Então, pra solucionar isso, né, acho que o mais comprei fácil... Comprei um iPod, ou comprei um iPod e a gente começa lá gritando, assim, né? Então a gente vai apresentar o cast gritando agora. É? Aham. Uhum. Isso aí! Eu não quero gritar, não. Comprei um iPod. Então comprei um iPod. E um outro recado aí é da pausa do cast, né, que a gente falou, esse é o último cast do ano. A gente vai parar esse mês agora e vai voltar só dia 29 de janeiro. Quando no finalzinho de janeiro, olha, eu quero estar de férias. Pra descansar também, né? A gente merece. A gente não ficou de recuperação. A gente não vai estudar na série. Passou direto. E quando a gente voltar, vai voltar com novidades aí. Tem mudanças. Sim, sim. Aguardem novidades e mudanças. Mas é isso. Foram os nossos recados desse último cast do ano. E vamos pro nosso assunto de hoje. Nós nos apossamos da máquina do tempo, fomos até o ano de 2020 e trouxemos várias notícias para comentar com vocês de lá. Bom, vou começar com o viajante do tempo, Hyde. Hyde, você que é o cidadão do tempo agora, o senhor do tempo. O meteorologista, praticamente. O meteorologista. Qual notícia você trouxe de 2020 para nós? Não, 2020 não, né? Eu tenho coisas um pouco, umas coisas mais próximas. Começar mais perto, mais né? Mais próximas, começar... aí. Mas fala dessa, quais as notícias que você tem dessa década? Então, 2011, né? Vamos pro ano seguinte. Vou dar um preview do próximo ano, né? O que vai acontecer? Vocês conhecem o ET Bilu, né? Então, ai, caramba. O ET Bilu, ele vai começar em 2011, um plano de dominação do universo. E ele vai estar acompanhado por um exército de anões de jardim, sabe? Esses anões de jardim que ficam em... Em jardim? É. E aqueles bonecos de poço também, sabe? Aqueles que eu com a mão pra cima, assim, balançando. Então eles vão estar... Eles vão estar munidos de Whizapper e vão dominar o planeta inteiro. E vai ser o caos, já vai ser o começo do fim. E a Microsoft também, ela vai descobrir com isso que os bonecos de poço, eles são ótimos jogadores de Kinect, né? Isso, ah, é. Jogar muito bem. E a prefeitura de São Paulo também, eles vão adotar o Kinect Boat como a solução definitiva contra a enchente, né? Agora a gente tá tendo muita chuva, então eles vão distribuir o Kinect Boat aí pra todo mundo. Cara, é sério, vocês viram aquele vídeo do Kinect no YouTube do cara que chega em segundo lugar na corrida sem se mexer? Não. Não. Como é que é o nome do jogo de corrida lá que tem? É o Joyride. É o Joyride. Tipo, Wii Racer? É muito engraçado. Tipo assim, é o Wii Racer Wannabe, né? Tipo assim, o cara ele coloca uma câmera de frente pra TV, filmando o que tá rolando na TV, e outra pra ele. Aí ele pega, começa o Joyride, né? Da start lá na corrida. Aí ele pega e fica parado, assim, ó. Com as duas mãos, como se estivesse segurando o volante, parado. E até meio que prende o ar, assim, pra respirar menos. Ele chega em segundo lugar na corrida. Na frente do Kinect. Nossa. Cara, quando você falou desse do boneco de... Do posto. Do boneco de posto, né? Cara, é sério, acho que você... Agora é a próxima experiência que eu faria. Colocar um boneco de posto na frente do Kinect e ver o que acontece, cara. Mas eu não duvido que ele tiraria altas notas, assim, no Descent. E que ganharia a corrida no Joyride. Porque o cara, sem se mexer, ele chega em segundo... Você imagina uma coisa... O boneco frenético, lá com as mãos pra cima, balançando assim. Cara, só precisa dar um jeito de prender o headset na live. É, assim, é que vocês não viram o que eu vi o Kinect fazer no futuro. Você acha que o cara tava jogando parado? Nada, era o próprio Kinect. Ele tava lendo a mente do cara? Caramba. Não, cara. Mas Kinect... Então conta pra gente o que você viu. Quem lembra de Geth? Quem lembra dos Geth? Eu não joguei Mass Effect tanto assim. Então, o Kinect é uma espécie de Geth, cara, mas uma isso aí... Uma tecnologia dos Geths? Frente. Não, não, mas eles são parecidos. Eles, conforme vão, eles não têm consciência própria até que eles se juntam numa maior quantidade. Aí eles vão tomando uma consciência coletiva. Tô com medo, não vou comprar esse negócio. Skynet... É Skynet. Não, mas não, você fala que não vai comprar, mas não adianta. O futuro... No futuro o Kinect compra você. É quase... Reversal Russo. E você, Palos, que notícia você traz do futuro? Ah, cara, olha, eu não lembro qual era o ano, mas eu presenciei um Nintendo 5DS, cara. Uma coisa bem 5DS. Interessante. É. Como é que são as... É um ultra portátil, cara. É ultra portátil. Como e, assim? Cara, é o tamanho do supositório? É o super ultra, cara. Portátil? E a pessoa tava jogando Super Scrabblenauts 5D, cara. Muito legal, numa 5D? Sala fechada. É, 5D, caramba. Cara. Conforme ele ia... As palavras que você escreve, o cheiro que você exala, né? Meu, conforme ele ia escrevendo, as coisas não apenas apareciam na tela, como elas aconteciam na vida real, cara. Olha, eram tipo só... hologramas, mas não aqueles do Star Wars, sabe? Que são uma cor só. Meu, coisas surpreendentes, cara. Agora você imagina... O Obama lá tentando tomar o 3DS dele. O seu... Não, como é que é? Não é nem 3DS. Como é que é o nome? 5DS, cara. Oh, 5DS. Dele tentando escrever. Foi por isso que ele elegeu. Ele tem um 5DS guardado no bolso. Ai, ai. O que mais que você conta pra gente do 5DS? Do 5DS, cara, meu... Do 5DS, mais ou menos isso, assim. Foi o que eu presenciei, tirando o fato do... Tipo assim, a pessoa que tava jogando ter desenhado dinossauros que acabaram meio que querendo atacá-la e ela ter que sair correndo e jogar o 5DS fora. Foi mais ou menos isso mesmo, o 5DS. Mas é um negócio surpreendente, cara. Só quem tiver vivo vai presenciar uma parada dessa. Dá pra ter um dinossauro na garagem, então, Raid, com 5DS? Sim. Dá pra ter um dinossauro na garagem. Homem mal, sua coleção de Magnus? Então, cara, fazendo igual o nosso amigo falou, eu já tive uma visão assim, bem completa do que aconteceu. E 2011 é o início de tudo que... É o pé de cimento da revolução. Que logo na... Pé de cimento é homenagem ao cientista, né? Boa, cara. Então, todo mundo viu o que aconteceu ali, paradinho, quietinho, só observando. E ainda em 2011, finalmente, o PlayStation 3 e o Xbox, eles conseguem ser completamente destravados. E aproveitando essa onda, empresas coreanas bem sedentas de dinheiro, como a LG, elas começam a trabalhar freneticamente para baratear o Blu-ray. Aí nessa mesma época nasce o Blu-ray 1 é 20, 3 é 50. E nessa mesma época, como o Blu-ray foi adotado de mídia padrão, todo mundo tem um gravador da LG gravando mídia Blu-ray, o DVD, o valor caiu por terra. E o Xbox, ele conseguiu finalmente ser completamente desbloqueado. E jogos agora são através de repositórios, que você configura no console e você baixa jogo direto no console. Nossa, você tem que falar repositório. E nisso, a Microsoft e a Sony resolveu se cagar pra pirataria. A Live, ela já é o segundo serviço online mais famoso do mundo. E depois de um suposto acidente com toda a mesa de diretores do Google, a Microsoft, ela adquire o Google e faz uma fusão e começa a incluir esse serviço também direto no Xbox. Nossa, cara, tô assustado com tudo isso em 2011. É, isso foi em 2011. Foi o Petsman, foi a faísca que desencadeou o resto. O Wii continuou na mesma, só que teve só uma coisa que sujou bastante a foto da Nintendo. O Zapper. Não, foi nos Estados Unidos. O Wii, ele foi adotado por um programa para evitar a obesidade na juventude, dando um Wii para as crianças poderem fazer exercício. Só que nisso as crianças começaram a comer compulsivamente para ganhar o Wii, Wii, e essa geração inteira ficou conhecida como Pac-Mans. Isso sujou feio a imagem da Nintendo, e ela começou em 2012 aí mais baixinho, mas... A Nintendo foi a Coca-Cola, a Coca-Cola e o McDonald's de 2011 foi a Nintendo. Foi. Olha só. Nossa, cara, nossa. A notícia que eu trago, ela é assim, ela é bem mais pra frente, ela é de 2020 mesmo. Ah, é? 2020, é. Em 2020, cara, eu li lá a notícia que Gran Turismo 6 foi adiado pela terceira vez. Duke Nukem Forever também. Cara, eu não procurei Duke Nukem Forever, cara. Vocês chegaram a ver? Vocês chegaram a ver se foi lançado, aliás, nesse meio tempo? Eu vi Duke Nukem Forever no futuro. Deixa eu só ver aqui exatamente aonde eu vi Duke Nukem Forever. Qual o ano que você viu Duke Nukem? Porque, olha, eu esperava uns dois adiamentos de GT6, mas o sexto adiamento, o terceiro adiamento em 2020 foi demais, cara. Foi demais. Acho que ele vai bater todos os recordes de GT5. É, então. Duke Nukem Forever, cara, no final de 2011, que é onde morre de vez a indústria de PC. Porque nesse mesmo ano, o conglomerado da pornografia conseguiu eliminar toda a pirataria no mercado de distribuição digital. E tá todo mundo migrando para distribuição digital e o PC não conseguiu acompanhar, porque a Microsoft está focando completamente no Xbox. E a indústria de PCs acabou com o cancelamento do último jogo, que era Duke Nukem Forever. Nossa. Tinha que ser, né? Duke Nukem Forever marca o sepultamento da indústria de jogos de PC. Exatamente. Tinha que ser, não poderia ser outro. Não poderia ser outro jogo pra ir na lápide da indústria. Homem Mal acabou de dar um finishing em todas as esperanças, né, de Duke Nukem Forever. Nossa, cara, esse foi o finishing mais cruel que eu já vi, cara. Mas ele não matou só o Duke Nukem Forever, ele matou a indústria inteira. A indústria, era o último suspiro que a indústria de PC tinha e foi cancelado. Que triste, né? Tipo, logo o Duke Nukem Forever. Ainda pulsava. O pulso ainda pulsava. É. Não pulsa mais. E Raid, tem mais alguma outra notícia? Vamos ao passar dos anos. Coisas interessantes, né? 2012. O que vai acontecer em 2012, além do fim do mundo? Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Isso é óbvio. O Ozzy, ele vai se eleger como presidente dos Estados Unidos. O Ozzy Osbourne, né? É uma pessoa... Acho que é uma pessoa coerente. Vai ser um bom político. Ele roubou o 5DS do Obama. Ele roubou o 5DS do Obama. É. E a SEGA... Ela vai lançar, vai voltar na indústria de consoles aí. Ela vai lançar um videogame novo, que é o Multimega Sega Pluto, né? Ou Puto, né? Sei lá, depende do ponto de vista de quem jogar. Eu quase adivinho o jogo de lançamento. De qual? Mario! Sonic. Ah, sim, é. Então isso aí vai também, tudo isso vai contribuir para o fim do mundo, né? Tanto o Ozzy quanto a... Mas esse jogo do Sonic do lançamento vai ser bom? Não. Vai ser 2D? 3D? Ah, provavelmente, 5D. Né? 5D, né? Porque a. 5D? É. E movido a mímica, porque no futuro ele é mímica. Você mexe ele com estalos na boca, né? É ficar gesticulando, fazendo malabarismo na frente de TV, esse tipo de coisa aí. O controle vai ser abolido, né? Tipo, ano que vem mesmo já não vai ter mais. Nossa. É, tá apocalíptico demais esse programa. Gente, tá apocalíptico. É realista. Realista. Não, e podem ver que todos os sinais estão aí. Tá tudo já apontando pra isso. Nossa. Medo da indústria. Acho que eu vou parar de jogar videogame e vou ficar em 2010. Não vou pegar mais nenhum jogo. Não, é em 2013. Em 2013 teve um lançamento bem legal, cara. Que a Bethesda lançou o seu novo survival RPG, cara, chamado de Fallout Under the Bridge of Some City. Nossa! O jogador, ele é um mendigo e tem que se virar ali com o que pode, né? Ele tem que vagar pelas grandes cidades, coletando itens e fazendo quests pra obter dinheiro. Né? Esse foi um grande lançamento de 2013. Essa fórmula, acredito que tenha sido pouco usada até lá. Imagina. Não tem mais cidade pra fazer Fallout. Nossa. Ah, cara, falando nisso, tipo assim, eu vi que no futuro, também, lá em 2020, no último ano, a Rockstar, ela vai lançar um jogo sandbox chamado Grand Theft Auto Mar City. Vai ser um Grand Theft Auto. Marte? Que conta a colonização de Marte. Ah, sim, Rockstar. Claro. Como a colonização de Marte deu errado, com redes de prostituição, trabalhadores drogados, máfias brigando por território e oxigênio, e por aí vai. Que foi o que abriu o inferno do Doom, né? É, foi o que abriu o inferno do Doom. Foi meio que afetou essa relação. Lógico que foi. Foi isso aí. Ou seja, GTA é o princípio e o fim de Doom? Sim. Nossa. Nunca tinha pensado nisso. É muito claro isso. Faz sentido, Homem Mal. Você conhece bastante GTA e Doom também. Tá tudo ligado. Eu acho que dá pra fazer um bem bolado. Dá pra fazer um bem bolado? Dá, cara. Paulo, você acha que funcionou? Olha, eu não combinei isso. Não, só pensei no GTA, só pensei na colonização de Marte, porque não tinha mais cidade no Brasil, no mundo pra Rockstar fazer GTA baseado. Quando você falou pra mim desse GTA, eu lembrei daquele filme do Schwarzenegger, cara. Vingador do Futuro? Vingador do Futuro. Não, aquele que ele vai pra Marte mesmo. Então, quem é Marte? Esse mesmo. É, Vingador do Futuro. Vingador Futuro. É, exatamente. Eu tinha entendido o Exterminador, foi mal. Não. Ah, não, que ele é casado com a Sharon Stone no filme, que apaga a memória dele? Que tem uma cena que ele sai assim no espaço e a cara dele começa a inchar. Exatamente esse filme. Esse daí. Nossa, eu acho muito engraçado. Também acho. Eu acho muito engraçado esse filme. Nossa. É, mas ainda um pouco mais pra frente, a Rockstar, ela decidiu abandonar o mercado de videogames. E devido a uma queda do governo chileno, a Microsoft, a Rockstar, ela compra o país. Ela restaura a economia e transforma 70% do Chile no reality show chamado GTA Lives. Legal, hein? É, então, onde alguns participantes são escolhidos, eles têm um dia para efetuar lá uma série de missões. E aí, mesmo apesar de vários apelos, né, internacionais, o programa é completamente legal, conforme as novas leis do Peru, que agora, do Chile, que se chama agora Beecher's Hope. Beecher's Hope. E, meu, é sucesso absoluto no pay-per-view e foi ali o início da Rockstar como grande gigante do entretenimento. De todas as mídias. É, não isso só aí. Mais do videogame. Nossa, cara. Não duvido que isso aconteça. Só não sei se é o Chile que ela vai conseguir comprar. Capaz que ela consiga comprar do jeito que tá a economia americana, ela compra os Estados Unidos mesmo. Não duvido. Não duvido. Vai ser bem engraçado. Ai, ai. E, Raid, que mais notícias você tem? Então, 2014 é o ano da Copa, né? Então, o mundo todo é voltado pro Brasil. Então, a Activision, que é uma empresa muito mercenária, ela não quer perder a oportunidade, ela lança Guitar Hero, Carmen Miranda e Hermelinha Borba. Foi um sucesso tremendo. Vendeu, tocou aí sem parar. E jogaço. E também, em 2014, mudaram o hino do Brasil pra... É uma música que conta uma história que é mais ou menos assim. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Esse é o nosso hino. É. Nesse mesmo ano, 2014, também, eu lembro de ter visto nos jornais que uma escola de samba homenageou o Mário Bros. Olha só. Foi homenageado em um samba enredo do Mario Bros. Só que eu vi no jornal, não posso cantar pra vocês que eu não cheguei a ouvir. Eu só vi no jornal. É 2014 já é no Brasil. É, então, no Brasil, a Copa, no Carnaval, o Mario Bros vai ser homenageado e o Miyamoto saiu de destaque no carro. Gabriel. Mas que mais você conta pra gente do futuro? Vamos prender a gente até o fim desse cast, cara. Vamos prender a gente. Ainda teve, antes de 2014, teve uma grande recessão, porque quando as empresas de console não estavam nem aí para pirataria, porque estavam vendendo console, as empresas de software se juntaram. E quando os videogames eles entraram na época da distribuição digital, os produtores de games resolveram dar o troco e ficaram um ano sem desenvolver nada. E nisso, a Sony, a Microsoft e a Nintendo tiveram que se virar desenvolvendo tudo que conseguia. Aí foi lançado o Master Chief na nova franquia, a Squares, porque Halos não dá mais. E a Sony aproveitando o movie mais casual, começou a lançar jogos como Kratos Go to School, Nanny Kratos. Bully, né? Bully. Kratos Wild Ride. E a Nintendo ainda continuou ali com os jogos direcionados ao público americano, como Go Go Fat, Be a Hot Girl, e clássicos como Mario Vietnã 2. Ah, é. Mario TF Alto não rolou, não? Mario TF Alto? Ah, que pena. Que pena. É pro público americano. Então, Mario Vietnã foi sucesso. Foi sucesso. Até rendeu uma continuação. Mario TF Alto eu apoio. Acho que seria um baita sucesso. Mario TF Alto, Mario of Duty... Finalmente o Mario ia pegar a princesa. Realmente. Mario Hero, realmente ia pegar a princesa. Mario Hero. Eu tenho uma outra notícia, assim, mas essa notícia foi um pouquinho também pra trás ali. Foi 2014, o PlayStation 6 ele não estava lançado ainda, né? Mas o Kojima já comentou que o hardware dele não seria suficiente pra rodar Metal Gear Solid 8. E nem Gran Turismo 6. É, a Polyphony eu não sei se ela falou, mas eu sei que Gran Turismo 6 em 2020 ele é adiado. Sim. Mas em 2014, antes do lançamento do PlayStation 6, Kojima falou que não dá, o hardware não era suficiente pra rodar. Já ia ter problemas pra fazer o que ele queria no jogo, não dava pra executar. É, cara, mas no que eu vi, já em 2015, devido ao novo sistema de tecnologia de internet sem fio, né, que é conhecido na época como 5G, ele consegue transferir já até por volta de 150 megabytes sem fios. Então, o padrão dos videogames na época, a Sony e a Nintendo ainda não entraram no mercado de cabeça, mas a Microsoft ela lança já o primeiro videogame com distribuição digital 100% utilizando 5G, que é o Kinectbox. Kinectbox. É, e eles usando a parceria, a fusão que eles fizeram com o Google, eles utilizam todo o sistema da IA, do bot de busca do Google, para organizar os Kinects. Mas isso é Skynet. É, né? Então, é quase isso. É Skynet, ó, que é Kinect, mas o Google, tipo, tá no computador, né? Aí você junta com o Skype, né? Aí fica Skynet. Skynet. É, só que nesse mesmo ano, quando a Sony, ela anuncia o PlayStation 4 e a Nintendo anuncia o 5G, que seria o Wii de distribuição digital, a Microsoft, ela decide... muito, muito boazinha, né? Decide ajudar os seus concorrentes e, através do Kinectbox, dessa conexão, ele cria um sistema de cloud computing que você pode comprar só o Kinectbox e rodar todos os jogos direto da sua televisão, de qualquer plataforma. Caramba! Impressionante. Ou seja, no outro ano, Sony e Nintendo passam fome. E a Sega. Pô, eu presenciei uma coisa legal no futuro, cara. Eu sei o que você presenciou. Eu presenciei, assim, não sei se é uma boa ou se é uma má notícia, assim. Pra mim foi uma boa notícia, mas tem muita gente que, infelizmente, vai chorar. Ah. Em 2015, um ano depois da Copa, foi lançado o FIFA 2015, né? Como todo ano tem FIFA, né? Todo ano tem PES, todo ano tem FIFA também. E todo ano tem briga, né? Todo ano tem briga. E aí eles introduziram um novo modo que acabou com o jogo de uma vez por todas. Eles introduziram um modo Povo Pou. Você não precisa nem jogar, você simplesmente você entra, abre o jogo, tem um povo, você fala assim, ó, tal país, escolhe tal país. Escolhe os times. Escolhe os times, o povo já, pum, já dá o resultado e aquilo acabou. Não tem mais mecânica de passe, não tem mais campo, não tem mais redinha, não tem nada. É só o jogo, ligou, é o povo. Pronto. Inclusive é uma nova forma de jogar futebol, né? O povo decide. É. Porque a voz do povo é a voz de Deus. É aquele sistema igual tem no Wii. Você não consegue passar a fase, ele oferece pra você pra jogar sozinho. É, modo easy. Exatamente, é o modo easy. É o modo easy dos jogos de futebol. Eu diria nem easy, retarded. E outra coisa, em 2015 as pessoas ainda, os nossos ouvintes ainda estão pedindo pra gente gravar um cast de PES versus FIFA. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O pessoal continua pedindo. Hoje aqui, agora pra saber qual que é o melhor é só botar os dois povos pra tretar, né? O que sobreviver. O povo do PES versus o povo do... Mas do FIFA. Quem sabe mais pra frente, vocês não viram rolar nenhum crossover, não? FIFA versus WE? E por Nossa, aí que vai. Não, viu? Igual Marvel versus Capcom. É um crossover. Eu acho que seria interessante, assim, no futuro ter crossovers de franquias, assim, GTA versus Driver. É interessante. Call of Mortal Duty Kombat versus Street Fighter. Mortal Metal. Kombat versus Street Fighter. Pode Metal falar, até Gear sei que você versus, vai falar. Splinter Cell. Splinter Cell. Não, é covardia, não pode. Olha, depende, se o cara assoprar na orelha do Snake, tocou três vezes, o que, que ele precisa fazer pra matar o Sam Fisher, se der tempo? Snake! Você precisa pegar a bazuca e dar um tiro nele. Snake, limpa a baba da sua boca. Limpa a baba da sua boca, Snake. Ai, ai. E não fale comigo, eu sou um troll. Fale comigo, eu sou um troll. Ou esse já é o Snake de saco cheio, né, do Otacon. Ele levanta a plaquinha que o Hyde passou pra ele e fala assim, Otacon, leia a plaquinha, não fale comigo, eu sou um troll. E Raid, que notícias mais você tem do futuro? Então, algum Sonic tirou 40-40 na Famitsu? Não. Infelizmente, eu sou realista, né? Fazer o quê? É. Então, mas uma coisa interessante que a gente pode até ver nos dias de hoje é que a moda é o retrô, né? Então a gente tem o Mega Man 9 aí que tá voltando, tem o Scott Pilgrim aí que tá 8-bit, né? Então toda essa moda retrô, ela tá ascendente, né? E, além das roupas, né? As pessoas vão começar a usar calça boca de sino, aquela coisa anos 70 toda, né? Não pode ser hippie, ou zumbi, né? Sei lá. E uma das coisas que vai voltar são os LPs, né? E toda a mídia de videogame, a mídia de armazenamento, vai ser em LP. Então os jogos vão ser gravados em LP. Pra quem reclama de encarte, né? Ah, comprei esse jogo, veio com um manualzinho aí de duas páginas. Né, Palos? Manualzinho de duas páginas aqui, ó. Pronto, ó, toma aí, ó. Tem um LP, encarte gigantesco. Uma pode fazer uma coleção. De Pô, mas se você parar pra pensar, é mais fácil de guardar do que guardar caixinha de DVD, hein? Não, pior que é, né? Pior que é, pelo menos mas espaço. É mesmo, hein, cara? É mesmo, vinil é mais fácil de guardar do que DVD. O então, ruim é que na hora de pegar, você vai ter que olhar um por um, né? Que não dá pra ler pela lateral. Mas os caras estão sacando isso, que LP é muito, muito mais viável do que DVD. Isso é tosquice. Tosquice, muito mais legal. O mais legal a qualidade é mais isso, alta. Né, cara? Hã? O mais legal seria jogar isso, né? Não, sim, tipo, você coloca lá... Bom, beleza. Apresentação. Vira o disco. É. Insira o outro disco, né? Porque gravar os jogos são tipo 200 LPs. Imagina o Metal Gear, né, cara? Vem 150 LP. O Super Mario do Nintendo Z vai vir com 130. Nintendo Z. 130 LP com... Ai, ai. E, Paulos, que mais notícias do futuro? Mais notícias do futuro. Vamos avançando no tempo. Cara, olha, em 2017 ocorre a tão esperada e sonhada... Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. E a invasão zumbi. Olha logo só. Na sequência, né? Mas a invasão zumbi, ela é controlada rapidamente, porque as pessoas estavam preparadas, né? Porque elas jogaram muito Resident Evil, então elas estavam preparadas, então elas conseguem controlar os zumbis. Só que, o que elas fazem? Bom, a Capcom tem a brilhante ideia de fazer o seguinte: vamos fazer Resident Evil Real Life, cara. Então o que eles fazem? Eles pegam os zumbis, colocam dentro de uma mansão, aí você pode escolher, pra jogar, você pode escolher, tipo, jogadores reais, entendeu? Pessoas, assim, tipo, das tropas de elite, que vão entrar nas casas e, tipo, pra matarem os zumbis. É estilo aquele jogo gamer, não sei quem é, aquele jogo não, aquele filme gamer, não sei quem assistiu, é um filme ruim. Que numa realidade alternativa total, as pessoas, tipo, os presos, eles têm, tipo, uma chance de sair da prisão se elas participarem de um jogo até a morte. E esse jogo é controlado pelas pessoas de fora, né? Tipo, com sensores de movimento e tal. Então a Capcom, meu, usou essa ideia, já aproveitou que o filme já estava feito mesmo e introduziu isso, cara. Resident Evil Real Life, cara. E é um sucesso. Legal, hein? Ai, ai. Nossa. É, porque também zumbi não assusta mais ninguém. A gente treinou tanto no videogame, né? Que não assusta mais na vida real. E Homem Mal, mais notícias do futuro, avançando no tempo, Um fato interessante, entre 2016 e 2017, o exército americano começou a crescer o olho no monopólio que a Microsoft tinha. E também no sistema de inteligência artificial que ela uniu o próprio Kinect com o cérebro do Google, né? E ele começa a estudar isso para fins militares, até construir os primeiros drones que trabalham através dessa tecnologia. Drones? É. Seriam drones? Ué. Star Wars? Ah, droides? Não, é drones, é uma palavra em inglês. Ah, tá, eu não conheço. É o caso. Então, eu não sou chique. Seriam como se fossem uns robôs. E começa a utilizar para fins militares, utilizar o sistema de reconhecimento de ambiente do Kinect, juntamente com a inteligência artificial da Mother Brain lá do Google, né? O fim do mundo. E o engraçado é que um ano depois, exatamente em junho, todos os Kinects pararam por 60 minutos, apenas mostrando uma mensagem na tela: The End is Nigh. Por 60 minutos, todos os Kinects ficaram ligados com essa mensagem e de repente desligaram e voltaram a funcionar normal. Isso em 2017. É, nessa mesma época. Eu tenho medo. Esses drones americanos, eles simplesmente todos foram embora e migraram tudo para um lugar remoto no Ártico. Achei que era no Acre. Não, o Acre não existe. Shadow Moses? Não sei, não. Mas o Acre os drones. Eles vão se juntar lá e vão virar um Metal Gear. Eu acho que não. Eles vão se juntar lá e vão virar um Metal Gear. Talvez. Talvez. Ai, ai. Raí, de você, avançando no tempo, que mais notícias você traz do futuro? Uma notícia boa aí, ó. O Shigeru Miyamoto, ele vai virar o imperador do Japão, né? Que é uma decisão muito coerente também, né? E vai mudar o nome do país pra Yoshi Island, né? Yoshi Island do... E toda a economia do país, ela vai ser baseada no cultivo de cogumelo do sol e na exportação de manga pra evento de anime. Então, é uma notícia boa, não deixa de ser uma notícia boa, né? Ele vai parar de fazer jogo de videogame? Hã? Ele vai parar de fazer jogo de videogame? Não, jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Vai ter Mario... Mario vai até... É atemporal, né? O famoso Mario Forever. É, Forever. Nesse mesmo ano, a Nintendo vai lançar o primeiro portátil depois do 5DS, né? Ela vai lançar... Eu vi que ela vai lançar o primeiro portátil feito de bambu. Olha só que ecológico, né? Ecológico, na realidade. Ele pode servir como alimento de panda também, né? O quê? Será que em 2018 a Nintendo ela vai sair de ser a última empresa que respeita o meio ambiente? Na realidade, foi meio a contragosto que ela lançou em bambu, porque as vendas isso do aí, DS... Isso aí foi sugestão do Silvio Santos, não foi, não? E o bambu? Não. Na realidade, assim, o DS de bambu, portátil de bambu, foi algo que ela fez a contragosto, porque as vendas do DS e Wii foram tantas, que o plástico no planeta acabou. É coerente, exatamente, verdade. Por isso. Vendeu tanto que não tem mais plástico pra fazer. Acabou o petróleo, vão ter que procurar em Marte, em outros planetas, pra poder fazer coisas de plástico. Ou reciclar. É, então, um tempo depois, o próprio Japão ele foi varrido do mapa... E ninguém sabe o que realmente aconteceu. Algumas pessoas culpam os drones que fugiram, né? Mas algumas imagens resgatadas assim, depois de muita busca no meio dos destroços, conseguiram algumas imagens de uns barcos voadores atacando o Japão. Uns canhões assim, e atiravam umas balas. Com os dentro, assim. É, fazia um barulho assim. Pum, pum, pum. As balas tinham olhinhos. É, foi conseguir recuperar no máximo uns 30 segundos de filmagem, mas foi mais ou menos o que deu pra entender. Medo. Muito medo. Nada é por acaso, tá vendo? Nada é por acaso. Que ano é isso? Foi em 2018. 2018, quase lá. E medo. É, Palos, avançando no tempo. Olha, como não poderia deixar de faltar, foi lançado o... Final Fantasy 22, eu acho. Mas antes disso, antes do Final Fantasy 22, finalmente, pra minha alegria, pra alegria do Mr. Bubbles também, foi lançado o Final Fantasy VII Remake, cara. Não, mentira. Verdade, mentira. Tinha que ter. Tinha que lançar. Finalmente mentira. Saiu. Pra qual console? Hã? Pra qual PlayStation console? 5, cara. Ô, louco. PlayStation 5. O Nintendo Cris saiu também? Hã? O Nintendo Cris saiu também ou não? Mas olha, voltando naquela do Raid, tipo de... dos pixels serem bonitinhos, da pixel art do Scott Pilgrim, em 2020, sabe o que é cult, o que é pop? É os gráficos de Final Fantasy VII. Aqueles polígonos todos quadradões, sabe? É cult, é extremamente cult. É a moda retrô. É a moda retrô, exatamente. Jogos em vinil e jogos em vinil com pouca contagem poligonal. E polígonos feios. Metal Gear Solid 1 tá vendendo pra caramba em 2020. Nossa. Olha só. Então, se você tem uma cópia, guarde ela, que vai valer dinheiro. Vai valer dinheiro. Isso é uma peça de você, uma relíquia. Então, a gente já tá chegando no final, no, no, na parte que ninguém jamais sabe o que vai acontecer. Aí, em 2019, a Microsoft barra Google, né, que é o nome agora, e a Fox, elas dominam completamente o mercado de entretenimento. E a SBT? Mas, não, a SBT acabou. Ah. Você tem Microsoft barra Google e Fox. Mais nada. Pena. Só que você ainda tem uma outra organização por trás de tudo, que é meio que considerado a máfia, que ela é liderada por um italiano que vive na cidade de Ortona, chamado Sr. Rocco Siffredi, que ele controla a indústria que dita como vai ser a tecnologia, que é a indústria da pornografia. E dizem que... E dizem que ela anda muito por trás, né? Porque esse Rocco, ele é bem conhecido por fazer ofertas que você não pode recusar. Então, por isso que nessa mesma época, o Netbox, ele é o primeiro meio de entretenimento a oferecer canais adultos. E nesse mesmo ano começa a batalha do exército americano contra aqueles drones que fugiram para o Ártico. Mas eles não fugiram para o Ártico à toa, né? Que eles não são burros, porque justamente é um ambiente que o ser humano não se dá bem. Os americanos, eles estão indo lá e deixando mais recursos do que esses drones eles tinham anteriormente. Então eles começam a se desenvolver mais ainda para chegar em 2020, e dessa vez todos os Kinectbox, eles pararam de funcionar de vez. Eles estão ligados ainda, há uma grande atividade através das redes mundiais. Todo mundo sabe que são esses dispositivos, que eles estão ligados um ao outro, só que ninguém sabe o que eles estão fazendo, ninguém tem ideia, e com medo de retaliação dos drones, ninguém por enquanto ainda sabe o que vai fazer, se vai desligar, se não vai desligar. Então ninguém sabe o que vai acontecer daí pra frente. Que medo. Vamos puxar o Google da tomada antes do tempo. Alguém, por favor, puxa o Google da tomada, tá ficando com medo. Posso ser isso, mas aí vai cortar a gravação aqui. É o Google. Não sei como seria o mundo sem Google. Não existe, né? Porque o Google criou o mundo, como é que vai? É tipo, eu ovo não sei galinha. Como seria o mundo sem Google, mas eu vi o mundo que a Microsoft se uniu com o Google e ele não é bonito. Nossa, que medo. E a sua, e a sua visão, Paulo? Minha visão do futuro. Cara, uma coisa é certa. A Apple não existe mais. E o Steve Jobs morreu? Hã? O Steve Jobs não morreu? Pelo que eu sei, cortaram a cabeça dele e colocaram no robô. Foi isso que fizeram. Eu tava lá e eu vi. Olha, eu não vi no robô, mas eu vi dentro de um pote de... azeitona. De azeitona aparecendo no Futurama. Assim, o iPad, cara, ele... sucesso de vendas, mas assim, foi descoberto que o iPad, ele queria, na verdade, revolucionar tanto, mas tanto, que foi encontrado chips dentro do iPad que queriam controlar o mundo, entendeu? E assim, e juntamente a Microsoft e o Google, entendeu? E a Adobe, porque a Apple detesta Adobe, o Flash, né? Por não dar suporte ao Flash, a Apple foi extinta pela junção Google-Microsoft. Não existe mais Mac no futuro. Isso foi pessoal, hein? Foi. Sinto que isso foi pessoal. Atenção, há um ódio pessoal implícito. Há um ódio pessoal implícito nesta. Foi, cara. Foi afirmação. Steve Jobs, ele faleceu engasgado como uma maçã. Aí ganhou achievement, ironia, né? Foi encontrado morto em seu apartamento com uma maçã mordida do lado e um resto entalado na garganta. Tipo a Branca de Neve. Mas que eu saiba, antes ele tinha feito backup dos algoritmos do cérebro dele nesse sistema aí do Google com a Microsoft. Então, o Google, a inteligência artificial do Google Microsoft, o bot Google, ele é o item mais poderoso que existe na Terra, cara. Nossa. Acho que Skynet acho que passa longe, cara. Skynet é pense bem, cara. A Skynet é um conto de Júlio Verne. Skynet é um pense bem do lado do aparato da inteligência artificial do Microsoft barra Google. E a sua visão, Raj? Nossa. Ah, não sei, acho que já spoilei muito o futuro, melhor. Já spoilou muito o futuro? É, eu não vou falar que o Iron Games vai dominar a galáxia. Não vai falar que o Iron Games vai dominar a galáxia. Não, ai, ai, beleza. Paulos, mais alguma visão do futuro? Não, acho que chega de spoilers também do... Chega de spoilers. Homem mal, mais alguma visão de futuro? Não, minha única visão do futuro é que, como nós não sabemos o que vai acontecer, Orion Games foi tirado do ar. Não! Por motivos. por motivos de brigas maiores com as três grandes entretenimento, mas nós ainda temos o único meio de comunicação que não é controlado, que é o rádio, e nós transmitimos suas mesmas mensagens 2 horas por dia. É, até que foi cortado também, a gente começou a transmitir por aquele telefonezinho assim do barbante, sabe? É duas latinhas. Ou mas seja, se vocês estão ouvindo isso, vocês são a resistência, né, cara? Exatamente. Exatamente. Se houver necessidade de uma resistência iniciar, o levante será feito pela Orion Games através de rádio. Orion Nautas, contamos com vocês. Isso aí. Exatamente. Mas na realidade eu cheguei a ler na época, lá para 2020, que a Anistia Internacional estava pensando em perdoar a dívida que a Software House, todas as empresas de videogame e entretenimento, têm com a Orion. Porque o que a Orion fez esses caras venderem jogos para as pessoas até lá foi absurdo. Verdade. Principalmente a Rockstar. Principalmente a Rockstar. A Rockstar abriu a ilha lá no Chile para poder levantar fundos, né? Desistiu de jogo. E o seu barriga continua cobrando o aluguel. Está trabalhando no Fundo Monetário Internacional. É a última que eu faço do futuro. Mas, galera, é isso. Tipo assim, esse cast foi surreal, foi o cast para fechar o ano. É, viajem vocês também, façam as suas previsões para o futuro. O que vocês esperam de 2011, 2012, 2013, ou o que mais passa pela mente de vocês que pode acontecer. A gente gostaria que vocês dividissem, continuassem dividindo durante as nossas férias aí as opiniões de vocês no nosso mural. E esse foi o nosso último episódio do ano. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em 2011. Até lá!